Papá, Mike, Golf, Mike. Papá, Mike, Golf, Mike, prossiga. Papá, Mike, Golf, Mike, 5, 4, reposte asa, antiga rotatória. Papapá, Mike, Golf, Mike, cheque seu transponder, não recebo o modo alfa nem chave. Tango 7491. Ready to call, do you have information alpha? Send back to Tango 7491. Send it back. Papapá, Mike, Golf, Mike, com que posição? Papapá, Mike, Golf, Mike, contato radar no 3 milhas noroeste de Salvador, reporte asa visual com campo. 3170, boa noite. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Ok, 0014 para o Rio. Autoriza? São 3170, autorizar direto e TAF, descendo para o nível de voo 050. Muito obrigado, autoriza. 050 na próxima. Arbor 1, departure after Alpha transition. First turn to the right after departure. Squawk code 5147, departs over the control 120.8. Here today, the report by after 017, flight level 360, Arbor 1 departure, Alpha transition, first turn to the right. Call code 5147, departure frequency 120.8, go 7491. 4147, read back correct, coming ready to push back. 5147, we'll call for push, go 7491. Papapá, Mike, Golf, Mike, visual com campo. Afirma. Para ingresso no circuito, chame seu instalador, frequência 118.95. Ai. Seu instalador é o Papapá, Mike, Golf, Mike, boa noite. Instalador, boa noite, boa noite, boa noite, informação alta. 1592, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. 060, vamos mudar direto e SAP inicialmente, gol no 592. São 3170, autorizado direto para a Vitor 366, desça para 2500 pés, autorizado o sinal do procedimento de nada. Espero responsabilizar. Muito obrigado, autorizado para a Vitor 366, reportar responsabilizado. send that. Clear, H10 from Mirage 4 Tech. Server push, Hotel 491. Mike, vou pro Mike, retorno? Segurança? Mike, Golf Mike, é, aproxima a final no 7 e reporta a final. Tem condições com segurança, tá, já tá avistando o campo? Gente, com segurança, vai reportar solo controlado, vento no aeródromo 090 graus, 079, Mike Golf Mike, atento à movimentação no solo. Massivo, desça para 2.500 pés e após estabilizado, são 3, não precisa. Então, 3170, copiou o controle? Afirmativo, copiei, reportaremos estabilizado, então, 3170. Portugal 024, stand by to push back. Stand by, Portugal 024. Golf Mike, solo 08, livre frequência no 45, boa. Bom, no 592, a voz de TAP vai ser a Vitor 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 094. pode estar no trem 64.014. 91, approve a taxi holding point runway 10 via April 1, taxiway India, holding point tower 118.95, 218.014. Clear taxi via April 1, India, tower 118.95, 07491. Completo sinal do procedimento. Salvador, frequência 118, decimal 95. Boa noite, bom serviço. Sono 592, deixa para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, reposta estabilizada. 2.500, reposta estabilizada, 592. Cliente, reportaremos 10 no par. Air Portugal 024, catch pushback from Roger for taxi. Air Portugal 024. Estabilizou o TAN 3170. 3170, troca cabeçado autorizado, pouso, pista no zero, vento 100 graus, 062 de novo. Cliente, TAN 3170. Gol 9400, bom dia. Vista na Tamari, desça para nível de voo 050, ajuste no 094. 050, no 094, na descida mais. 9400. Gol 7491, you're cleared to line up and maintain position. Line up and wait, runway 12, go 7491. Direito, chama Sol 121 decimal 9, já lembrou? Tá lembrando agora, 1219, confirma. Ah, chegou 121 decimal 9, boa. Alô, boa noite, bom serviço. 7491, it's a takeoff from 810, wind 100 degrees, 07 knots. Clear from takeoff on 810, 7491. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Zero Alfa, chame antes da Juliette. É batalha pra Juliette. Bom dia, boa noite, 592. Como é o no 592, da Gol? Afirmo, estabilizou, baixa, travou. Gente, continua a aproximação, agora a pista livre. Vai, Dan. Gol 7491, airborne at 16, call departure control, 120 decimal 8, good flight. 208, thank you, good night. Gol no 592, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 090 graus, 062 de novo. Teleporte, 592. Colagem via saída, Arbor, submantendo, voo 360. Arbor, subindo ao 360, 7491. Approve taxi holding point runway 10 via apron 1, the taxi India, holding point tower 118.95, QNH 1014. QNH 1014 via apron 1, India, on India, holding point tower 118.95, apostal 014. Tá 3170, mantém a posição, após o West Portugal, Juliette, portão 09. Após a Portugal, será autorizado portão 09. Afirmativo, após Portugal 09. Gol 7491, no tráfego 11 horas, 34 milhas, rumo nordeste, passando uma centena para o 050, Boeing 737. CRS 7491. Gol 9400, após Mares, do ITAP, e após ITAP, vai ser aviso 366. Mares, ITAP, e após 366, o 9400. 9400, informa o tráfego 1 hora, 3 e 1 milha, como é? 9400. Então começa a alto e claro, termina 1/1. Gol 1592, solo ao zona 9, leva a pista direita, chama solo no 21 decimal 9. 219, direita, gol 592. Solo, boa noite, gol 1592, de Bruno, se escuta? 1592, Alfa Juliette, portão 03. descende via de outro irmão para o portão 03, gol 992. Reiniciando o TAC 3170. Afirma, autorizado Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. Bom, 9400, tráfego superado, desça para 2500. Para o sinal do procedimento terminado da pista. Bom, 9400. 9400. Está para 2500, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reportabilizado. Para 2500, reportará estabilizado o RNAV da 10, 9400. Boa noite, é Portugal 024 Heavy, ready. É Portugal 024, you have to line up and to call for 910, wind 100 degrees, 069. We have to line up and take off for 910, é Portugal 024. O 7491, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, boa noite. Boa noite, boa noite. Sierra Vista 366, avistando Gol 9400. Gol 9400, complete o novo procedimento, chame 2198, decimal 95. 1895 9400, boa noite. Boa noite, Sanai. 120 decimal, é possível 024. Boa noite, Salvador de Pancho, é possível 024, Envy. Crossing 2000 feet on Momo, D-Loop Transition. Hospital 024, rate of contact on departure. Climb flight level 350, Momo departure. Climb flight level 350, Momo departure, possible 024. Salvador, Airpoint 024, request if available, direct to position Kogbo. By direct to Kogbo position. Position direct Kogbo, Airpoint 024, muito obrigado. Avito 372, Gol 9400. 400, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento no 00 graus, 062 de nós. Livre pouso, na 10, 9400. Salvador Airport 024, any chance direct to Zibit? Standing by. Standing by, Airport 024. Roland 400, Salvo 30, livre a pista direita, chama Salvo, 121 decimal 9. 21, boa. Gol. 19400, Alfa Juliette, portão 8. Salvador, boa noite, 9400, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 9400. Zero two four, I had it, Gibbet. Direct Gibbet there, Portugal 024, confirm? Confirm. So, obrigado. Portugal 024, contacting a 6 center, frequency 126.85, if unable 125.45. Six center 126.85, unable 125.45, go on. Temos baixo do 9400. 8. 08, tá. 2, adicione identificação. Separa 2500, 10, ajuste no 0, no 4, na Pro de Serra, 366.